Hotel Goodbye, Sedona, Argentina, 1911-1900, climbing to flight level 400. Argentina 1911, with the cutter on the buffer, climb level 400, call the buffer. Argentina 1911. Mike Alpha, está autorizado backtrack após liberar a esquerda para o pátio 5, São Bonotti. Estou direto, posição ITAP. Direto ITAP, bom, vai para dentro. Autorizado o estado. Projetado, 3270.